projeto revolucionário, minuciosamente à frente com vários aliados. É a continuação do rap pesado, tem descarrilhado do morro pro asfalto, sai de baixo, calibre perfurante, abandono blindado. Não desacredita que na rima nós é embaçado. R.O.D. lá do leste de São Paulo, segue o plano, vagabundo não vai ficar de chapéu atolado. Não somos aqueles que por pouco se abala. Já disse no passado que a voz do gueto não se cala, é nossa vida, tá no sangue. Opinião formada, respeito e admiração pelos mano da quebrada, salve, salve, assim prossegue. Seguindo os mandamentos da minha mãe, os ensinamentos dos que se foram, só lamentos. Vão deixar saudades, ficar na lembrança. É foda quando chega a adolescência e a mente desanda. A escola não te atrai, o moleque já cresceu sem pai. Na rua já é doutrinado, muita droga e por aí vai. Do que já no beat criminoso faz a trilha sonora. Poder bélico da favela, através da frequência, mensagem sobrenatural. Diretamente do extremo periférico da capital. Pele parda de alma negra, desafeto do sistema. Aquele que vive pela guerra, por ela também morrerá. Fé sem obra é morta, sem atitude não importa. Punho levantado, justiça pelos meus ancestrais. Só uma raça sofrida, vivida, vida, que no cativeiro foram açoitados. Fé sem obra é morta, sem atitude não importa. Punho levantado, justiça pelos meus ancestrais. Desde o começo nas antigas, já era assim. Punho cerrado, levantado, negro igual a mim. Tempos difíceis, aonde os pretos morria. Chicoteado, enforcado em plena luz do dia. Sem mordomia, sem casa, sem carro, sem luxo. Sem utopia, dos brancos que só vive bruxo. Mais um playboy, cu de burro que a mídia criou. E youtuber, fofoqueiro, nóia, cheirador. O mundo tá assim, um caminho sem volta. Só comediagem, só puta safado contando lorota. E foram os mano que sei lá, que aconteceu. Na caminhada já não pá, meio que se perdeu. Agora fudeu, tem irmão, virando ateu. Preto querendo ser branco, que nem judeu. Moleque mimado, bajulado pro sistema treme. Cantor de rap, assim dizer. Mas tá firmão, cada um com seu sonho. Quem sou eu pra acordar, entristecer? O risonho da ponte pra cá. Pior que Vietnã, é só Glock, HK. Só Bin Laden, Saddam. Só os mano que pã representa a quebrada. Não leva, não traz, não quer saber de nada. É outra parada, movimentação. Armamento, argumento, outra revolução. A fé sem obra é morta, sem atitude não importa. Punho levantado, justiça pelos meus ancestrais. Só uma raça sofrida, vivida, vida, que no cativeiro foram açoitados. Fé sem obra é morta, sem atitude não importa. Punho levantado, justiça pelos meus ancestrais. Líder do último porão, um grito surgia. Punho cerrado, herança de Malcolm na visão. Instinto pele parda, alma negra em ascensão. Caminho traçado, sou força dos meus ancestrais. Um grito por justiça. Um grito por justiça. Um grito por justiça.